3600, estabilizado o sinal ILS Tech 3 da pista no zero. 3600, que negar no 0 no 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,50 graus, 049. Está autorizado pouso, pistão no 0, TAM 3600. Blue 2703 para descida. 2703, desça e mantenha 4000 pés, que ainda dá uma 0 no 3. 4000, pode estar. Blue 2703. Controle Salvador, boa, Passaredo 2, 222, sente na Bravo, no enviado de descida. Passaredo 2222, contato com radar, desça via chegada a Amã, para o nível de voo 050, vigilante. Via chegada a Amã para o 050, professor. Confirmo, nível 050. 050, Passaredo 2222. No solo Alves 29, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette até o portão 06, mantendo a minha escuta. Taxi direita, Alfa, Juliette até o 06, na sua escuta, tá? 3600. Salvador, boa noite, tá? 3600. espera para onde puder. Tem a ver com contato no radar, dessa via chegada a Bonnet 1 para o nível de voo 060. 060, Bonnet 1, quantidade vai na torre? Tá? Mantenha o peso da chegada número 3 na aproximação. Controle para ser 2222, solicitando desvio à direita para levar a formação. 2 lados, desvio à direita após voo e Amã. Desvio à direita após Amã, 2222 da passarela. Agora o passeio 2222, solicitando desvio à esquerda para levar a formação. Desvio à esquerda está livre, passeio 2222. Graças, 2222. No 3 dessa via para 2000 pés, QNH 10 no 3, reporte localizador, pistola 0. Via C2000, ajustado, reportaremos localizador, pista 10, azul 27 no 3. Fred, eu passei 2222 para a posição Duna. Qual é que está mantendo no momento? Mantendo para 131. Então, nós temos duas formações grandes à nossa direita aqui, entre a mãe e Toki. Não há problemas. Mantenha-se a proa nesta proa intercept localizador, desça para 2.000 pés, NH190, 1.3, passarelo 2222. Sente 2.000, ajustado 1.013, vai interceptar o localizador nessa proa, proa 32, muito obrigado, 2222. Proa 398, desça para 3.000 pés, NH190, 1.3. Cancelado as restrições em TAP. Cancelado as restrições em TAP, 3 no PER, 3 no PER, 3 no PER. Controle 7398 da desaformação. Eu vou após o Comed, uma Prodiduna. Após o Comed, está autorizado os desvios por necessário, aguardando. Doutores, estou 3398. Então, está 3398. A gente vai manter a proa 065 por umas 15 milhas. Gente, está 3398. Controle, boa noite, Xenéa 6074, informação, valeu. Xenéa 6074, contato no radar. Terça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Localizador azul 2703. Azul 2703, complexo final ILS, chama a torre 18.6. 18.6, azul 2703. Torre Salvador, azul 2713. Fui, Alex. Azul 2713, realizado pouso na pista 1-0, vento 1-60 graus, 5 nas. Nível 060. Agora está assumindo a rota na proa de Duna. Proa 3398, agora subiu de operação, curva esquerda vai na proa 035, limitado pelo curso do localizador. Proa esquerda 035, limitado pelo localizador, proa 3398. ILS 2. 222 da passarela. Passarela 2222, complete final ILS XR, torre 18 decimal 6. 186 graus, ponto serviço, 2222. 3398, desse mantenha 2000 pés, quem não dá 1013. 27 no 3, Alfa 41, mantenha minha escuta. Direita Alfa e Kilo, para o parte 3, estabilizador. Direita Alfa e Kilo, para o parte 3, mantendo a nossa escuta. Azul 27 no 3. Passarela 2222, autorizado pouso na pista no 0, vento 150 graus, 5 nós. Leve pouso, pista no 0, passarela 2222. Para interceptar o localizador, curva direita na prova 060, prisado ILS XR, ponto estabilizado. Prisa 060, estará estabilizado, vai ser resolvido. Puxané 6074, desse mantenha 3000 pés, que é legal na 0, no 3, cancelada as restrições na etapa. Confirme, descendo para 5000, Puxané 6074. Desse mantenha 3000 pés, cancelada as restrições da ITAP, que é legal na 013. 3000, possibilidade de uma aplaudidura? Eu e ITAP da presente. ITAP, senhor, obrigado. Outra 3398, complete final ILS, reduza para aproximação, chama a torre 18 decimal 6. 2026, bom. A 074 vai fazer um pequeno desvio à esquerda, mas 5 milhas está de volta projetado. Ok, foi no término do desvio, o chinês 074. Sim, é isso, 074. Salvador, boa noite, 3398. passando esse ferro, passa pra lá. São 3398, continua a aproximação, rodando pista livre. Rodando 3398. Dois, Alfa 246, direita, mantendo escuta, Alfa e Kilo para o Pad 3. Alfa e Kilo, mantendo escuta, Box 13, 2222. Negativo, posição 5 Lima, Pad 3. 5 Lima, Pad 3, o 2222. Sonando o SAP 6074. 6074, vou ir na proa 060 para interceptar o localizador, isso para 2000 pés, livre aliança que se rei, são estabilizados. 060 na proa, reportará 2034. Azul 2940, desse se mantenha 4000 pés, QNH 10, 13, redução de velocidade para 2209. QNH 1003. Agora a velocidade da... Confirme, Alfa Kilo, posição 5 Lima. Afirmo. Excelente, 2222. Três, três, nove, oito, sol, dois, quatro, oito, mantém escuta, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, o 02, 7398, né? Bono 972, contato radar, desse mantenha 4000 pés. Pesada chegada, Bomed 1, voe direto em TAP, Bono 972. Direto em TAP, devido informações, vamos levar mais um minuto na flor de Bomed e depois em TAP, ok? Presente, quem legal no 013. Desce e mantenha 2000 pés, reporte localizador, autorizado LSX-Ray, 1013 ajuste. 2000 pés, Reportará no localizador, estabilizado no ILS X-Ray, azul 2947. Xanair 6074, faça a duna, complete final ILS, Xanair 2198, decimal 6. 286, muito obrigado, senhor. Bom federal, boa noite. Azul 2940, reduza para 190 nós, segue tráfego Embraer. Pessoal, segue tráfego Airbus 318 da Xanair, 7 milhas e meia à frente. Liposo 6074. Torre Gol 354, autorização Aracaju. No 354, prepare a subida Pucajama, Aracaju, algumas fotos. Pucajama, Aracaju. Seu som pro Puxa, possibilidade de iniciar agora? Tendo que visitar o aeronave, você está parqueando no 02, autorizado, Puxa. Ele puxa lá dando conta, 354, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 4062, com a informação certa. Azul 4062, contato radar, desse mantenha 5 mil pés, via chegada com média 1, no Querengal 1013. Para 5 mil pés, via com média 1, no Querengal 1013. Azul 4062. O 972 vai tomar para 80, devido informações, 15 milhas apenas. Sim, informe no termo do desvio, o 972. 972. Estabilizado ILS X-Ray Azul 2940. Azul 2940, complete final, ILS X-Ray, chame a torre em 118 decimal 6. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2940, estabilizado, ILS. Azul 2940, continua a aproximação, aguardando isso ali. Continua a aproximação, aguardando pista livre, azul 2947. O 354 para o táxi, POB 124, 2 horas e 50, terra Salvador, também está pronto para a copa. O 354, utilizado táxi, a ponte espera, aguardando a copa. Táxi, ponte espera, o 354. Xanair 6074, Alfa 55, libera direita, mantenha escuta, Alfa e Kilo, parte 3, centralizador. Alfa e Kilo para parte 3, 6074. Gente, vou no 972. Azul 2940, utilizado pouso na pista no 0, vento 180 graus, 39. Azul 2940. Gol no 354, copia? Obrigado. Nível 230 para Aracaju, autorizado, via UISC 33, decola na UNU 0 com curva esquerda, na Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 54 no 2, controle 19-8. 30, é o UISC 33 Aracaju, 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju. 5-4, 1-2 e 19-8, controle. Gol 354.090, pronto, jogo para a assinação. Correto, após Embraer da Azul, ali mantém 1-0, gol no 354. Posso passar, Embraer da Azul, ali e mantém 1-0, gol 354. Dois sempre fazer de giro direito novamente, 250. Sura 050, na estatura autorizada interceptar o localizador. Desça para 2.000 pés, livre aliança que se reinforma o localizador. Na direção, na trua de zona, formaremos localizar 1956. Relógio 72, informo o QNH 10, 1-2. Azul 2940, seu Alfa 57, táxi via Alfa e Kilo, para o Pátio 3, tanto atualizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento, Azul 2940, boa noite. Gol no 354, autorizado, colagem na pista no 0, vento variável com 4 nós. Livre colagem, pista no 0, gol no 354. Poderia confirmar pro 2940 a posição no Pátio 3? Sente. 2940, 4 Lima. 4 Lima, tá ok. Vamos esperar o balizador aqui. Obrigado, 2940. Gol no 354, já colou 5-9, chega o controle aí, 1-9, décima 8. 9-8, boa noite. Para 3.000 pés, que ainda dá 1-0, 1-2. Para 3.000 pés, com 1-0, 1-2, o azul 4-0-2. Plano igual 354, boa noite. Plano 354, boa noite. Contato no radar, suba via PUCA para o nível 230. Via PUCA para o nível 230, 354. Salvador, boa noite, o passageiro 2228. Ciente para conquista, aguarde cópia, prepare saída Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa. 222, boa noite, informação já. Boa noite, Bruno 228, acione identificação, chegada a 1M1 dessa via para nível de voo 050. Azul 4062, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000 pés, reporte ao localizador, o azul 4062. 972. 1972, que negão no 012, autorizado pouso no 0, vento 150 graus, 3 nós. 9727. Passarelo 2-2-2-2, copia? Prossiga. Salvador Conquista, 1-8-0 autorizado de arda do plano. Negócio da Almezeda, primeira curva direita, na saída Arbor 1, Elefa. Após segue do setor atual conforme, 1-1-9-8 controle, 5-4-0-2, transponder. 8, vai ser só um pequeno desvio à direita, se direta alguma saída com a média. 7-2-2-8. Esquerda ou direita? A direita. Entendi. A voar no point. Entendi. Lutar, pushback, acionamento. Trabalhar. Sete dois, Alfa 05, mantenha escuta, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, não se escuta, igual 972. 4062, autorizado final LS, chame a torre, 118, decimal 62. Final do LS, vou chamar 1862 azul, 4062. 1354, chama o centro Recife, frequência 12085, ATR 2545, boa noite. 2005, 2545, obrigado. 2, boa noite, 3 avos, pouso na pista 0, vento 150 graus, 3 F. Autorizado, pouso azul 4062. Azul 4062, salto 09, mantenha minha escuta Alfa Kilo, pare Pátio 3, prevista 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, previsto. Prevista remoto 4 Lima. Azul 4062. Muito boa noite, mais uma vez, 2228, passarela remota 12, pushback, entra na meta. Autorizado, push, passarela 2228, reposta táxi. Autorizado, push, chama táxi 2228. 0-5-0, 1-2-2-8. Autorizado, final LS, reposta localizador estabilizado, 1-2-2-8. 3-1, reposta 2228, passarelo para o táxi, POB é 5 ONU, autonomia 5 e 5 Altena Salvador. Caso táxi, via parte principal, táxi Índia, reporte no ponto de espera para decolagem e ajuste no 012. 12, pátio principal Índia, reporta da ponte estrada 10, pronto, 2228. Solo, azul 4062. Filha? Próximo aqui da 4 Lima, mas aparentemente estou ocupado a posição. Posso te coordenar com o infra-aero? Estou mantendo a posição então, azul 4062. Escuta, prossiga. O Fiero modificou a posição para 3 Romeu. É, caso tenha passado, está autorizado a realizar um 180. Então, prosseguindo azul 4062. Próxima ponta esperada 102228, para frente. Manter a ponta espera. Tá mantendo 2228. Autorizado pouso na pista no zero, vento 120 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, pode ganhar uma entrada ali. Assim, Lucas, olha, 2-2-2, olha pra Lima, tá aí. Bruno 228, salve, foi o Zulu 9, Montanha, me escuta, Alfa Kilo para o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo na sua escuta, gol 1-2-2-2. Você confirma para o gol 1-2-2-2, Alfa Kilo? Afirmo, Alfa Kilo para o Pátio de Cargas, a posição prevista é 3 Lima. Ah, ok, então, posição remota, garanto o gol 1-2-2-2. Passarinho 2228, vento 120 graus, 7 nós, autorizado, colagem piscina 0. Senda 10-2222, passarinho. Passarinho 2228, com 121, chame o controle em 199, decimal 8. 198, obrigado, 2228. Controle, muito boa noite, passarinho 2228, decola, herbal, sua escuta. Passarinho 28, contato radar, suba para o nível 80, saiu da Rabo 1, após 2000, autorizado direto, eleva. 180, após 2000, autorizado, eleva direto, 2228, passarinho. O gol está próximo ao pátio de carga do gol no 228. Gol no 228, não copiei, preciso? Está ingressando aqui o gol no 228 na Alfa, na Kilo. Autorizado. A sua esquerda, a posição prevista é 3 Lima. 3 Lima, graças. controle, o passarido 2228, pode manter a proa 290 para evitar a formação? Positivo, a livre. Graças.